O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Tananana, tananana. Está começando mais um Evangelho do Dia. Na 22ª semana comum, sexta-feira, dia 2 de setembro de 2016. Meu nome é Frei Jordano e hoje teremos o Evangelho de Lucas, quinto, do 33 ao 39. Tivemos aí então mais uma abertura feita com muito boa vontade pelo Frei, porque não pudemos ter as condições de trazer o irmão Tobias para os estúdios. O Frei não sabe mexer com toda esta tecnologia, mas espero que tenham gostado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres. Olha, já está passando um carro aqui na frente dos estúdios. Estamos num estúdio diferente hoje, mas logo voltaremos para os nossos estúdios. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, naquela paz interior que lhe era propícia, lhes disse, que lhe era característica, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus, naquela paz que lhe era característica, contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, percebemos no Evangelho de hoje sempre aquela atitude externa daqueles que não têm a paz interior, de procurar corrigir aqueles que estão à volta. A sua volta, para que só então, depois de um comportamento homogêneo, possam todos viver em tranquilidade. Mas o que importa a salvação do outro? Nada. O que importa na nossa vida é nós estarmos de acordo com aquilo que professamos e acreditamos. E não é fácil. É preciso muita disciplina, dedicação, para poder agir sempre com gentileza e misericórdia para com as pessoas e fazer o nosso melhor na jornada diária. Pois que enquanto assim não agirmos, quem seremos nós para apontar este ou aqueles? E Jesus ensinou também que como vão jejuar aqueles que são convidados enquanto o noivo alista. Ele chama a nossa atenção que devemos fazer um casamento diário com a harmonia interior, o amor ao próximo, a visão de que somos espíritos libertos enquanto ainda caminhamos na terra. E que nisso o corpo já faz o seu jejum daquilo que não presta. E quando se afasta do nosso estado de espírito essa paz interior, então convém jejuarmos para sabermos que não somos o que a ilusão quer todo dia colocar na nossa cabeça que somos, que é assim, e que disso não devemos duvidar. Então Jesus explica também na sua parábola a comparação do velho e do novo, do rasgado, do tecido velho remendado, da força que se perde quando se faz remendos e que ninguém coloca o novo no velho. Ou seja, nada daquilo que veio depois, ou seja, o corpo, tem mais força que aquilo que é velho, antigo, tradição, o espírito, que é onde habita Deus, pois que somos sua centelha, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O santo do dia é Santa Doroteia, que escolheu viver sua juventude na castidade perfeita, virgindade consagrada em Jesus. O Frei se enganou, o Frei vai corrigir. Não foi virgindade em Jesus. Foi virgem. É que já está tarde. O Frei também já não é tão jovem assim, não é mesmo? Essas letras pequenas que o coroinha me coloca. Aumente, por gentileza. Isso, mais um pouquinho. Isso, muito obrigado. Então, ela, Doroteia, Santa Doroteia, escolheu viver sua juventude na castidade perfeita, virgindade consagrada, em jejum e com muita oração. Santa Doroteia, rogai por nós. Graças a Deus. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. O Frei se submete a muitas coisas, mas sempre coisas que condizem com as leis sagradas, divinas, da ordem e do bom costume, não é mesmo? Graças a Deus. Logo teremos de volta o irmão Tobias. O Frei vai conseguir na agenda o tempo de fazer mais cedo o evangelho do dia. Graças a Deus. Agora é meia-noite e 23. Hoje é dia 2, supostamente, de setembro de 2016. Graças a Deus.